ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9. Eldorado Notícias, informação na medida certa. 4 minutos para as 4 e o termômetro marca 28 graus na aclimação. A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, busca fechar um acordo com o ex-governador Orestes Quercia. O objetivo é definir a maioria parlamentar sólida na Câmara Municipal, garantindo assim a aprovação de todos os projetos do PT e do PMDB. O gás natural será um combustível fundamental para suprir a falta de energia hidrelétrica. O abastecimento já atende grande parte das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e começou a se estender para o interior paulista há 2 anos. Na última etapa do mapeamento da costa brasileira, nossa tripulação visitou a Baía da Guanabara. A região sofre com a poluição e a ocupação irregular das áreas de mangues. A nossa reportagem conversou com o Mário Moscatelli, que trabalha com a recuperação deste ecossistema, uma tarefa bem difícil. O biólogo aponta que o aterro de Gramacho, localizado na Baía, já tem mais de 1 milhão de metros quadrados e é totalmente irregular. O piloto brasileiro Alex Barros vence o Grande Prêmio da Itália das 500 cilindradas neste domingo. Com o resultado, o piloto está em quinto lugar na classificação do Mundial de Moto Velocidade. Mantenha-se bem informado ouvindo a Eldorado. Próximo noticiário, às 5 horas. Agora 1 para as 4, viradinha de bateria para chamar Soul Music com Robert Cray. Eldorado FM, 4 horas 6 minutos. Hora da Vitrola. George Harrison, do famoso álbum dele, trabalho solo do Harrison, If Not For You. Young gal, you Folk Rock aí com Ryan Adams, a gente ouviu To Be Young, To Be Sad, To Be High, antes ainda George Harrison, uma faixa do All Things Must Pass, da década de 70, If Not For You, e ainda Red Bland com Boom, Boom, Boom. A primeira desse bloco foi Robert Cray com Love Don't Waste, 4 horas 13 minutos. Desafie a maior competição off-road da América do Sul, o Rally Internacional dos Sertões. Prova de velocidade e turismo para carros, motos, caminhões e quadriciclos. Teste seus limites, resistência, reflexos e perícia na pilotagem. 5 mil quilômetros de aventura de São Paulo a Fortaleza, trilhando os sertões brasileiros. Este ano também com a categoria Expedition Turismo, onde você acompanha as feras do automobilismo off-road com segurança e assistência, tendo a chance de conhecer um Brasil deslumbrante. Rally Internacional dos Sertões. Inscrições abertas, vagas limitadas. Informações pelo telefone 30640480. Rally Internacional dos Sertões. Realização Dunas Race. Oferecimento. A vida numa Pajero fica mais emocionante. Mitsubishi Pajero. O mundo é 4x4. E lubrificantes Ipiranga. Proteção total para o motor do seu carro. Promoção Eldorado FM. A sintonia da aventura. Nothing to go, nowhere away to. 92,9. Sons que você só ouve aqui.

just fine. Don't cry, sister, cry. It'll be all right, I'll tell you no lie. Don't cry, sister, cry. Don't do it, don't do it. When old man trouble knocks on your door, don't give him no heed, he just wants more. You turn your life to misery, kick you down just like me. Don't cry, sister, cry. It'll be all right in the morning. Don't cry, sister, cry. Everything will be just fine. Dourada FM, sons que você só ouve aqui.

The More You Ignore Me, com Morrissey, TV da Suba, Tantos Desejos, 5 horas e 8 minutos. Hora da Vitrola. Tem Peter Gabriel.